Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer? A beleza é você, menina. Menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina. Menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina. Menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina. Menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito. A beleza é você, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina. Menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina. Menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina. Menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar.